antes de nascer o sol, teus olhos me veem, me aconselhas de manhã até o entardecer. Quando vem a noite, eu sei, ainda estás comigo, Espírito Santo, meu melhor amigo, meu guia e protetor, mestre consolador. Consolador, fogo de Deus pra mim.